Marcos Castro é show, um novo sucesso dos paredões. De noite eu penso em estar no meu lugar, pra te dar carinho, fazer brilhar o seu olhar. Quando a chuva cai do céu, quando choro de paixão, eu me lembro de você, longe do meu coração. Se eu fosse um anjo pra ir aonde você for, se eu fosse seu amor pra ir aonde você for, talvez eu descubra esse caminho outra vez. Te dava pra sempre o amor que eu tinha e não te dei. Quando a chuva cai do céu, quando choro de paixão, eu me lembro que você deixou, fazia o meu coração. Se eu fosse um anjo pra ir aonde você for, se eu fosse seu amor pra ir aonde você for, sem você não vai dar, sem você eu não vou, sem você meu amor. Eu ando sozinho, a vida insiste em prosseguir. Eu pensei, eu sonhei que você nunca ia partir. Se eu fosse um anjo pra ir aonde você for, se eu fosse seu amor pra ir aonde